Vamos caminhando em algumas coisas que queremos continuar estudando hoje de manhã, irmão. Diga comigo: comunhão, edificação, evangelismo e serviço. Repita mais uma vez: comunhão, mais uma vez, bem forte. Todos nós precisamos disso. E estas são as quatro características básicas da nossa vida em pequenos grupos. Nos reunimos em pequenos grupos para termos mais comunhão com os irmãos. Irmão, você não precisa de nenhuma palavra aqui para explicar que muita gente, e nós mesmos, muitas vezes, entramos num culto e saímos e podemos não ter tido comunhão com ninguém. Um culto, uma grande reunião, não representa uma oportunidade ou uma consequência de comunhão. Eu estava em algum lugar e me encontrei com uma pessoa e a pessoa diz assim: não, porque eu frequento lá o Projeto Adoradores. Eu? É, ele frequenta lá. Eu nunca vi essa pessoa, meu Deus. Eu não me recordo de ter visto essa pessoa aqui. É porque aqui é muito grande. Aqui é muito, mas é verdade, irmão. Aquela pessoa veio aqui umas duas ou três vezes e disse que frequenta. Mas eu não vi essa pessoa num lugar desse tamanho. É perfeitamente possível alguém entrar e sair sem ser visto, sem ter tido comunhão. Os mais enfermozinhos na alma falam assim: eu não volto lá naquele lugar, ninguém me olhou. Ninguém nem olhou para mim, são todos. Infelizmente é assim, irmão, acontece em todos os lugares. Em 42 anos, vou fazer 42 anos, eu nasci na igreja, vivi a vida inteira na igreja, eu nunca encontrei uma igreja, e olha que eu já rodei esse Brasil e esse mundo aí por muitos lugares, eu nunca encontrei uma igreja que não tivesse esse fato: alguém que entra e sai sem comunhão. Por isso, nosso desejo, nosso trabalho, nosso esforço em conduzir cada discípulo a uma vida semanal nos pequenos grupos, para termos mais comunhão. Antes que você pense qualquer coisa, lá no pequeno grupo também é possível alguém ir toda semana e não ter comunhão. É perfeitamente possível. Mas aqueles que querem, no pequeno grupo, vão encontrar um ambiente muito mais propício para isso. Irmão, nós podemos dizer assim: não, a minha questão é a seguinte, eu tenho comunhão com Deus sozinho na minha casa, porque eu já conheço bem o que é as experiências, os problemas de igreja, eu já sei bem, e na verdade eu prefiro evitar, sabe, todos os problemas, então eu tenho comunhão com Deus na minha casa, eu sou esperto. Irmão, quem é Jesus? Vocês estão estudando as lições da célula? Quem é Jesus? Quem é Jesus, irmão? Jesus é Deus. Para eu ter comunhão com Deus, tem jeito de eu excluir Jesus? Não, Jesus é Deus. Agora, quem é a igreja? O corpo de Cristo. Então a igreja é Deus? Podemos melhorar para não criar confusão. A igreja é parte de Deus? Perfeitamente. Se a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é Deus, a igreja é parte de Deus. Agora imagina o seguinte: você tem comunhão com a minha mão. Será que os meus olhos não vão saber disso? Sim ou não? Você tem comunhão com o meu pé. Suponhamos que você tem comunhão só com o dedão do meu pé. Todo o corpo vai saber ou não? Alguém que tem comunhão com Deus na sua casa, tem ou não comunhão com o corpo? Agora, alguém que verdadeiramente tem comunhão com Deus, vai estar ou não ligado ao corpo? Isso é inquestionável. Ele vai ter seu tempo de comunhão com Deus sozinho em casa, mas se ele tem comunhão com Deus, ele tem comunhão com o corpo de Cristo, que é Deus. Há uma doutrina do diabo em que cada um é uma igreja. Olha, cada um cuida de si, não tem problema ir aqui e ali, não tem problema eu não ter igreja, porque afinal de contas igreja é coisa humana. Nós temos realmente muita estrutura humana, deturpada, corrompida. Nós temos todo um sistema que tanto faz chamar de católico, ou de evangélico, ou de espírita. Nós temos um sistema. Mas, irmão, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, que se reúne, é uma verdade do reino de Deus. E ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama ao seu irmão. Ninguém pode dizer que está vinculado a Deus se não está vinculado ao seu irmão. Ninguém pode dizer que ofertou a Deus se não oferta ao seu irmão. Ninguém pode dizer que serve a Deus se não serve ao seu irmão. Então é impossível alguém não ter comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e dizer que tem comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão com Deus, e para isso precisamos ter comunhão com o corpo. Agora, mais um entendimento, irmão. Fizemos um churrasco juntos. Passamos um dia no sítio juntos. Todos brincaram, todos conversaram uns com os outros. Todos trocaram um presentinho do amigo oculto que foi feito. Isso é ter comunhão? Isso é ter comunhão? Ou é passar um dia juntos? Na nossa dimensão terrena, nós podemos até dizer, não, é comunhão sim. Mas passamos o dia juntos. Agora, se nós começarmos a trocar serviço, amor, oração, doação, isso vai ser comunhão? Perto desse tipo de comunhão ou desta definição de comunhão, passar o dia junto pode ser chamado de comunhão? Que tipo de comunhão você acha que Deus quer que nós tenhamos? Frequentar culto, passar dia juntos, trocar presentinhos, churrasco, ou trocar de verdade serviço, amor, oração, intercessão? O que você acha que é a comunhão que Deus nos chama? O quanto nós precisamos nos aprofundar em comunhão, irmãos. Irmão, qual é a sua necessidade? Irmão, o que você está passando? Irmão, o que você precisa? Nós não damos conta de ter comunhão com 50 pessoas, irmão. Nós não damos conta de ter comunhão com 30 pessoas, com 20 pessoas. Talvez não damos conta de ter comunhão com 10 pessoas. Mas eu posso ter comunhão com uma, duas pessoas, que tem comunhão com uma, duas pessoas, que tem comunhão com uma, com duas pessoas. E no final nós temos uma rede de vínculos no Senhor. Se a nossa rede de vínculos só for para ajudar mutuamente, financeiramente as pessoas, irmão, nós vamos ser uma sede social o resto da vida. E você acha que vai chegar em algum lugar? Mas se nós formos o corpo de Cristo, em que todos, em comunhão uns com os outros e com Deus, crescem na palavra, entendendo para que foram designados e cumprindo o chamado de dar fruto, você acha que Deus vai trazer o sustento e o recurso ou não? Vai. Então, além de comunhão, nós precisamos ter edificação. A comunhão verdadeira bíblica traz edificação. Sabe aquelas pessoas que depois de meses, às vezes de anos, estão com os mesmos problemas, as mesmas manias, as mesmas picuinhas, as mesmas coisinhas. Estas pessoas foram edificadas ou não? Não. Isso faz parte da realidade do corpo de Cristo, irmão? Não. Você já viu alguém que cresceu e o dedinho ficou pequenininho? Você já viu alguém que cresceu e o dedinho ficou do tamanho do dedinho da Gabriela? Que lindo! Olha, uma raridade! Que coisa linda! Uma mão com os quatro dedos normais e um dedinho de neném. Que coisa mais fofa! É isso que você fala, irmão? Que anomalia! Portanto, o corpo de Cristo, que não tem anomalia, será o conjunto de pessoas que estão sendo edificadas, crescendo. Isso mudou na nossa vida, irmão. Irmã, isso já mudou na nossa casa. Ó, pastor, isso aqui era assim, assim, assim. Já mudou, Deus já mudou isso aqui na nossa realidade. Olha, eu vivia assim, assim, assim. Eu até achava que não tinha nada a ver. Eu fazia assim, eu vivia. Hoje mudou. Tem que haver edificação. E havendo edificação, haverá evangelismo. O que é evangelismo, irmão? O que é evangelizar? Nós aprendemos um pedaço, um aspecto do evangelismo. Distribuímos folhetos. Vamos fazer evangelismo na Praça 7? Vamos, distribui folheto. É bom distribuir folheto? É bom. Tem fruto distribuir folheto? Tem. A pessoa está lá, vou me matar, e de repente lê o folheto, eu sou a verdade, a vida, o caminho. E a pessoa muda de vida. É muito bom. Mas isso é tudo o que significa evangelismo? Evangelho é uma palavra que significa boas novas. Proclamar as boas novas de Jesus. Agora imagina o proclamador de boas novas. Ele sai do banco, o gerente fala assim, se não pagar amanhã, eu tomo a sua casa. O oficial de justiça está com o documento na mão, amanhã vai lá tomar a sua casa, tem que ter um pagamento hoje até às 17 horas. E ele vai para diante das pessoas e diz assim, olha, eu vou trazer para você uma verdade maravilhosa, Jesus é aquele que cuida de toda a nossa vida. Com Jesus, nada nos falta. Vamos repetir juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está anunciando boas novas, irmão? Está ou não? Você acha que ele crê nisso que ele está falando mesmo? Crê não. Mas e a sua casa que vai ser tomada amanhã? Ah, não sei, olha, eu não sei o que eu faço, não sei, eu já orei, já pedi. Uai, como é que você está dizendo que... Irmão, é mais sério o entendimento de anunciar boas novas. Porque eu não posso anunciar boas novas se eu não vivo essas boas novas. Aquilo que eu anunciar que eu não vivo... será uma mentira na minha boca. Não é que é mentira que o Senhor é um pastor que cuida. Isso não é mentira, isso é uma verdade. Mas o que eu estou dizendo, se não vivo, é uma mentira na minha vida. Alguém que vai proclamar assim, pois eu digo a você que Jesus veio para trazer salvação e ele vai salvar a sua vida. É alguém que toda vez que lembra que foi salvo, para adorar o Senhor. Glória a Deus. Eu ia para o inferno e sou salvo. Essa boa notícia entrou na minha vida e fez uma transformação. Então eu posso dizer para qualquer um. É mais ou menos a mesma coisa, irmão. Que você pega um livro, igual outro dia, alguém estava num determinado lugar. Irmãos, tem esse livro aqui, que coisa maravilhosa. Olha, é uma bênção. Está lá, levem, o irmão trouxe esse livro, que coisa, olha, você vai ser tremendamente edificado, esse é um dos livros mais maravilhosos, Deus está dando isso à igreja, que coisa linda, irmão. Eu não li ainda, mas me falaram. Eu não sei o que era melhor, aquele irmão parar no meio ou completar com honestidade, porque no fim ele jogou por terra todo o seu testemunho. Porque ele falava que o livro é maravilhoso, mas não leu, então pode até ser que o livro seja maravilhoso, mas está na boca dele uma verdade ou uma mentira? Mentira. Boas novas, evangelizar, é eu proclamar uma boa notícia que eu recebi e fez diferença na minha vida. Mas como é que eu vou receber boa notícia se eu não estiver sendo edificado na palavra? Como é que eu vou ser edificado na palavra se eu não estou tendo comunhão com o corpo de Cristo, que é a palavra? Você pode pegar, irmão, todos os que estão tendo lutas e dificuldades que não acabam, são aqueles que não têm real comunhão com o corpo de Cristo. E nós precisamos transformar nossa reunião de célula, nossa vida sem reunião e pequenos grupos, em oportunidades de comunhão, de edificação, de evangelização e de serviço. Porque tudo que você precisa, irmã, Deus tem à disposição. Tudo o que eu preciso, Deus tem à disposição. E virá por uma carruagem de anjos que vem bordada de pedras diamantes e que aparece com rastro de fogo. Quantos já viram isso? Quantos sabem dessa doutrina? Nunca viram, nunca experimentaram isso? Quantos já foram abençoados pelo Senhor? Não veio na carruagem? Hã? Vem em carruagem, irmão? Vem não, irmão. Por quem que vem, então? Por pessoas, irmão. Sabe a prova disso? Por quem vem ou por quem veio a salvação? Nessa dimensão terrena, só opera o homem. Quando Deus intervém na terra, ele intervém através do homem. Essa é uma lei espiritual. Até o diabo tem que obedecer a essa lei espiritual. Por isso, quando ele opera, o máximo que ele consegue fazer é jogar um pensamento na mente de um homem e de uma mulher. E se ele quiser agir mais intrepidamente, ele tem que se apossar do corpo de um homem e de uma mulher. É um princípio, é uma lei do mundo espiritual. Portanto, se eu e você vamos receber alguma coisa de Deus, nós vamos receber através dos membros do corpo de Cristo. Tudo o que eu já recebi na minha vida é através de irmãos. Irmão, tem hora que eu sento para estudar e Deus me dá um roteiro, um estudo, um texto, uma música que vem direto do céu. Eu não ouvi em lugar nenhum, eu não vi aquilo em lugar nenhum. Tem um mundo de estudos que, assim, Deus me deu. Mas eu posso dizer que fui sozinho? Centenas ou milhares de pessoas foram usadas por Deus para eu chegar até onde estou para receber o que recebi de Deus. E quando chega algo de Deus na minha mente, só é possível ser entendido porque já recebi na minha mente entendimento ampliado de outras coisas de Deus através de irmãos e irmãs do Senhor, que compõe o entendimento das coisas divinas. Por isso, eu preciso do corpo, você precisa do corpo, porque não vem nada de Deus que não tenha passado pelo corpo. O seu salário foi você sozinho? Não. Foi o cliente lá na China que comprou o produto da empresa. E o produto da empresa foi comprado e veio um dinheirinho, aquele dinheirinho foi agregando, quando de repente chega o seu salário. O alimento que eu e você comemos, não, eu que comprei com o meu dinheiro. Calma lá, rapaz. Se não fosse aquele velhinho que saiu semeando aquela semente, e olha, e foi lá de dia de novo e regou, você não teria esse arroz aí na sua mesa. Não chega nada para nós magicamente, misteriosamente. Tudo que chega, chega através de vidas. E tudo que Deus quer gerar para nós, vai gerar através do serviço de cada servo de Deus. Eu me lembro do exemplo do ventilador e do moinho. O ventilador, você liga ele na tomada, ele gasta energia para gerar vento. O moinho, você não liga ele na tomada. O moinho gira por causa do vento e produz energia para gerar frutos. Quando eu sirvo a alguém, eu estou deixando o vento girar minha vida, meus talentos, meus dons, e eu produzo energia. E tem muita gente precisando de energia, e não a tem, porque não se expõe ao vento do Espírito Santo. Mas está todo dia com a tomadinha, deixa eu espetar minha tomadinha aqui, eu preciso de energia, deixa eu espetar. Ele sempre suga energia. Mas aquele que serve é aquele que se expõe ao vento do Espírito. Parece um ventilador, mas tem uma função completamente diferente. Ele se move no serviço para produzir energia. Ele mesmo se beneficia daquela energia e ele ainda favorece a muitos outros. Servir ao Senhor. Se eu começo a ter mais comunhão, mais edificação, mais boas novas, mais evangelho e mais serviço, eu começo a dar fruto que permanece. E se começo a dar fruto que permanece, eu sou um líder de Deus. Irmão, o Senhor quer levantar a cada dia mais líderes do corpo de Cristo. E o líder que o Senhor quer levantar é você. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo, irmão? Claro. Gente, eu creio nisso há tantos anos, sabe? Que coisa, por que essa pergunta? Essa coisa mais simples, mais básica. Sou crente há 20 anos, sabe? Claro que eu creio, bobão. Nós cremos mesmo, irmão? Por que que nós continuamos mendicando muita coisa? Por que nós continuamos sem saber por que tantas áreas da nossa vida não produziram frutos, mas continuam produzindo espinhos? Tem alguma coisa para mudar na minha vida, Senhor? Enquanto no sistema terreno, humano, mundano, você tem que ter primeiro para ser, no reino, você tem apenas que ser para depois ter. Enquanto no mundo físico, se você quiser ser o líder daquela empresa, vá para a escola, estude, faça todas as pós-graduações necessárias, faça os MBAs, tente, mande currículo, tente, faça. Um dia, depois de toda essa carreira, você se tornará um líder. No reino é diferente. No reino, eu e você atendemos ao chamado. Sim, Senhor, eu me levanto como teu líder. E então o Senhor, depois que você se tornou líder, vem te enchendo de toda capacitação que for necessária. Mas eu entendi, Senhor, que eu fui designado e eu não abro mão mais disso. Eu estava conversando com um irmão essa semana e ele disse, mas é que eu ouço algumas ministrações e eu tenho a convicção de que eu não vou dar conta. Eu te ouço lá pregando, pastor, e eu falo assim, eu estou tão longe disso, eu não dou conta disso. Meu Deus, quando é que eu vou chegar assim a ser assim? Ai, meu Senhor. E eu sei que não é só aquele irmão, não. E eu disse àquele irmão, irmão, a primeira coisa que você precisa saber é que todo mundo pensa assim. E que o correto é pensar assim. O que você precisa saber é que é verdade, nós não damos conta mesmo. Podemos ouvir qualquer ministração da palavra do Senhor e podemos dizer assim, infelizmente, eu vou tomar outro rumo, porque nesse caminho aí, eu não dou conta de trilhar. É a mais pura verdade. Você tem que saber disso, porque senão você encara essa realidade e desiste. Mas não é motivo para você desistir. Porque se fosse na força do nosso braço, ninguém. Mas é na força do Espírito Santo. É na nossa fraqueza, é na nossa completa incapacidade, é na nossa completa limitação, impossibilidade, e é até mesmo nosso completo desânimo e apatia que o Espírito Santo vem e sopra, eu vou fazer, para que depois que a obra esteja pronta, eu não venha dizer, foi por mim, eu continue dizendo, não foi por mim, porque eu continuo vendo que eu não tenho a mínima condição, mas eu creio que Deus pode operar através de mim. Enquanto o líder do mundo chega a ser líder porque ele mostrou que é capaz, e ele tem que sustentar aquela capacidade o resto da vida. Se ficar 6 meses sem aprimorar, ele é colocado de lado. No reino de Deus é diferente. Eu tenho que provar que eu sou incapaz. E tenho que me derramar diante do altar do Senhor. Eu falo, Senhor, eu desanimo, eu desisto. Eu encerro minha tentativa de ser capaz. Eu sou incapaz. Mas o Senhor me designou ainda assim. E eis-me aqui, faça o que o Senhor quer, eu quero dar fruto. Esse é o líder de Deus, irmão. Os irmãos que vocês viram e oraram como líderes das células, são estas pessoas. E os irmãos que receberam oração dos líderes, são estas pessoas. Você pode não apenas se imaginar um líder de Deus, você pode decidir ser um líder de Deus. E nós vamos orar nesse momento, para um tempo de colocarmos nossa vida diante do Senhor, de arrependimento, de mudança da mente, e dizer, Senhor, eu tenho buscado o Senhor para resolver minha vida. Mas eu não entreguei minha vida ao Senhor para ser teu líder frutífero. Quando eu ouço essa palavra, eu até estremeço, porque eu não quero ser líder de nada. Eu não quero ter responsabilidade nenhuma, eu nem posso. Senhor, mas hoje eu entendi que não é uma questão de ser alguns que são escolhidos para ter um cargo. Eu já fui designado para dar fruto. Em outras palavras, para ser um líder frutífero de Deus. Você está entendendo isso, irmão? E não adianta você chegar para mim e falar assim, pastor, eu entendi, eu agora sou líder. Eu preciso disso, eu quero aquilo, eu quero fazer aquilo. Eu me dispus para ser líder, mas o pastor não falou nada. Não adianta, irmão. Não sou eu que te faço líder. O chefe não sou eu. Não é com a capacitação ou com as oportunidades terrenas que Deus nos leva a frutificar. É com o enchimento do Espírito. Você verá, se ainda não viu, que todos os dons e ministérios que Deus está edificando no nosso meio como igreja local não foram designados por mim. Alguém pode questionar, por que que o pastor não designou ainda? Por que que o pastor não viu? Porque não sou eu. Nós teremos uma experiência de vida e todos verão que aqueles que são levantados para cumprir um ministério cheio de unção, graça e autoridade, não serão designados por mim, são levantados pelo Senhor, pelo enchimento do Espírito, pelos frutos que brotam, independente de qualquer requisito humano. E eu não abro mão desse padrão, porque é o padrão bíblico. E eu não abro mão desse padrão para a sua vida, porque é o padrão de Deus. Deus vai te levantar como líder do Senhor, com frutos específicos que duram eternamente. Te dando ferramentas, te dando dons, te dando talentos específicos, cada um de um jeito, de um tom, de uma forma, lindamente florescendo para Deus, independentes de cargo, de designação humana, de nada. E se você não viu ainda, você verá isso. Gente dando fruto assim. Mas eu quero que você ore para dizer ao Senhor: Senhor, eu sou esse, que não apenas vou ver, mas me verão dando fruto em abundância. Alguns líderes que estão aí frutificando no reino, crescendo cada dia mais, poderiam ser vistos como alguns que têm capacidade, seriam vistos assim por outros que achavam que não tinham capacidade. Mas você vai dizer: Senhor, eu também sou um líder designado pelo Senhor. E simplesmente isso, vou dar frutos. Eu quero encerrar minha história de uma pessoa que só pede, que só sonha. Eu quero ser um líder que gera frutos, um líder do reino de Deus. Ore ao Senhor. Nesta manhã, o Espírito do Senhor nos traz um entendimento claro, rasga os céus diante de nós e nos faz ver com nitidez que há uma diferença absurda entre o termo líder na vida terrena e o líder que Deus chama. Não existe espaço no reino de Deus para clero e leigo, especiais e liderados. Existe uma verdade do reino: todo aquele que é guiado pelo Espírito dará muito fruto, porque não fui eu que me escolhi, mas foi o Senhor que me escolheu e determinou e decretou e designou que eu dê fruto. Se eu estou agindo contra isso, eu vou parar de agir hoje. Se eu simplesmente não tenho frutos no reino e acho que é assim mesmo, eu hoje estou entendendo, só não estou tendo fruto porque eu estou trabalhando para não dar fruto. Se as coisas vão mal na minha vida, em qualquer área, é porque eu estou trabalhando para não dar fruto, mesmo que eu não veja assim. Porque se eu não estivesse impedindo o Senhor, eu já estaria dando fruto, porque Ele me designou para isso. E a partir de hoje eu quero ser alguém que dá fruto, portanto, alguém líder do Senhor no reino.